Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Marcos Pianjas, tudo bem? Larga o telefone então, Marcos, pra gente fazer um programinha bonito hoje. Eu tô mantendo a internet funcionando, já. Tá, obrigado, Marcos. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem, como os amiguinhos do Pretinho. Tudo bem, Pi? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, KG. Boa tarde. Certo, Marcos Pianjas já largou o telefoninho dele. Ele é impressionante. Rapidamente, Marcos Pedro, tu é muito imperativo, né? Porque tu consegue fazer um programa, pensar na vida, jogar o teu joguinho. Fumar um cigarro, tomar uma cerveja e dirigir ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, cara. Coisa impressionante. Porazinho, tá bem, Porazinho? Tudo beleza. Porazinho de camisa tudo branca certo. É um urso polar, não, né? Não, é a barbinha. De barbinha feita. Ai, verdade. Acaba de tomar um beijo na bochecha. Bom dia de neném. Agradeço a Dom Getúlio, meu barbeiro lá da Zona Sul. Que beleza. Que é o cara Dom que faz Getúlio, essa barba aqui. Muito bom, hein, Porazinho? Isso mesmo. Bom, eu queria me deleitar nesse rosto aí, ficar afagando esse rosto. Vai com calma. Passando a navalha no rosto. Isso é pra poucos. Dando com a navalha na cara. Fala aí, Maurício Amaral, beleza? Quanto mais eu conheço Porã, mais eu gosto dele. Eu também. Eu tenho isso pra dizer pra todo mundo. Eu também sou assim, cara. Quanto mais conheço Porã, mais eu gosto dele. Quanto mais eu convivo com o Maurício, mais eu gosto do Maurício também. Foi uma ironia. Não, eu vi com uma camiseta indie metida besta e aí ele botou no meu material. Normal people bore me. Pessoas normais me aborrecem. É uma bichona. Vamos nós com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Atlântida. Meu nome é Alexandre Fetter. Quarta-feira, 7 de dezembro de 2011, dia do Pau Brasil. E também. Gosto de Pau Brasil! Também dia do Pastor. Olha você aí, que é pastor, o nosso abraço. Não, pastor da igreja. O reverendo. O preacher. Sabe que tem aquele cara, o Al Green, né? O Al Green, grande. Sim, reverendo Al Green. Grande mestre da Soul Music, que fez Let's Stay Together, uma das músicas mais lindas do mundo. Isso mesmo, tá no meu top 10 essa música. Essa música é demais. Cara. Não, o programa não é de tocar música. Só que ele fez essa música mais linda do mundo e ao mesmo tempo atirou uma bacia de água quente na sua mulher. Depois virou pastor. Mas eu acho que as situações. Uma coisa não elimina a outra. Claro, né? São excludentes. Pô. Mas é uma loucura. Pô, fez aquela música, pode jogar uma bacia de água quente na mulher. Depois de fazer aquela música, pode tudo. Pode jogar até a bacia de água fria na mulher, se quiser, cara. Eram os caras muito mestres, né? Da Motown. Né? Motown. Eram os caras muito mestres que todos eles com problemas pessoais. Todos eles bateram na mulher. Todos eles bateram na mulher ou tiveram o seu pai assassinado. Menos o Ike Turner. Mas o esse não bateu em ninguém. Sabe que o Marvin Gaye, que é outro mestre da Motown, o Marvin Gaye, ele chegou numa época da vida que foi assassinado pelo pai, né? Pai pastor. Que ele tava usando muitas drogas, cocaína era uma dessas drogas, e aí ele se enlouquecia nos shows, ele tirava roupa, ele ficava só de sunga. Adoro! De cueca nos shows. E aí a vida dele ficou totalmente incontrolável. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi pro Havaí morar dentro de uma Kombi na beira da praia, lá no Havaí. E aí na beira da praia, passeando assim, um cara falou pra ele: tu tá precisando de uma cura sexual. Sexual healing. E aí ele fez sexual healing e voltou pras paradas de sucesso. Que beleza. E viveu mais alguns anos até ser morto por seu pai. Muito bem, Porazinho. Uma breve aula de Soul Music aqui no Pretinho Básico no início. Teve uma pela manhã? Tá ótimo. Uma revelação, né? Sim, uma revelação importante. Pela manhã. Eu gostaria que o Cachê repetisse aqui. Uma revelação que choca muitas pessoas. Twisted Shout não é dos Beatles. Isso. Ah, não? Não é. Viu? Eu? Viu? É de uma Isley banda chamada The Isley Brothers. Isley Brothers. É. Eu falei. E aí hoje de manhã a gente tocou o original com os Isley Brothers. Certo. E aí o Porã discorreu sobre Isley Brothers. E aí falei um pouco sobre Isley Brothers. Impressionante. Exatamente. E eu não tô brincando, tem gente. Não, eu tô ligado agora. Caiu a ficha nisso. Porque é uma das músicas mais famosas dos Beatles e é a música clássica do Curtindo a Vida Doidada. De novembro, de dia de Ação de Graças, em que Ferris... Ferris Bueller Day Off. Demais. Os tambores anunciam a chegada da Estrela Móvel do Pretinho nesta quarta-feira, 1 da tarde. É a guria do Patrola do RS. Patrola em HD, sábado, 11h15 da manhã. Rodai. E aí, tudo? Tudo tranquilo. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Tráfego no elevado Rita Maria, em Florianópolis, vai ser liberado nesta quarta-feira, hoje ainda, portanto. Feito! Motoristas devem ter atenção às mudanças no trânsito. A previsão da prefeitura é de que o trânsito vai melhorar bastante para quem for entrar na ilha. Engenheiros do tráfego acham que os congestionamentos devem diminuir, mas alertam para o risco de ocorrer prováveis filas na entrada do elevado, hein, ó? É verdade. Engenheiros do tráfego talvez seja uma nova banda, né? Uma banda atual. Sim. É verdade, cara. É, se o Beto Guedes formasse uma banda hoje, seria Engenheiros do tráfego. É, que coisa de louco. A Ivete Sangalo deve receber alta em até 72 horas, diz o boletim médico. Coisa boa. Devido ao problema de saúde, a cantora precisou cancelar o show que faria neste domingo em Carlos Barbosa, na Serra do Rio Grande do Sul. Putz. Que pena, ela tá com meningite, né? É a mais tranquila, né? Mas das de todas é a mais light. Certo. Homens pensam mais em sexo do que em comer. Opa! Homens pensam 19 vezes por dia em sexo. Só? E 18 vezes por dia em se alimentar. Adoro! Que coisa séria. Ouvi só sexo 18 vezes por dia. Pensam em sexo 19 vezes por dia e pensam em se alimentar 18 vezes por dia. Que bobagem! Coisa ridícula! Mas essas pesquisas são importantes. Eu não fui consultado. Hoje em dia eu penso muito mais em sexo do que propriamente faço. Exatamente. Especialmente quando casado, né? Bom, isso aí é tu que tá dizendo. Porque tu tá casado, né, Porã? Sim, eu vou dizer. Tu tá casado, né? Aliás, eu estou afirmando. Eu tô. Eu concordo. É verdade. Porã se atrapalhou. Eu estou chegando ao nono ano do meu relacionamento. Quem é contra sexo antes do casamento é contra sexo, porque depois do casamento é que não rola. Só pra completar a pesquisa aqui, as mulheres pensam somente 10 vezes em sexo durante o dia. Já em comer. E 120 vezes em se alimentar. Sério mesmo? 120? Não, pode ser. É uma provocação barata. Mas tem algumas aí. Rodaica, pode se defender, Rodaica. Tem algumas. Tem algumas vezes aí que é evacuar, né? Mulher pensa muito em evacuar. Mas não efetua. É que nem o homem. Mais ou menos conosco pensando em sexo. É, o sexo pensa mais ou menos. Mesmo aí, que tu gosta de falar desse negócio, que a mulher pensa em evacuar e não consegue. É. Constipação. Constipação. Intestinal. Mais bonito que você. Sabe que a mulher tem muita desculpa pra dar pro cara, né? Amor, hoje eu tô constipada. No caso, pra não dar pro cara. Mais ou menos isso. Amor, eu tô com TPM, eu não te aguento mais. Muita desculpa, cara, isso, que a mulher tem. E eu fico adorzinha. E um dia vai te jogar na cara. Que a culpa foi tua. É verdade. Isso é a mulher. Demora na assinatura do contrato e inflaciona obras do Beira Rio. O custo da reforma passou de 290 milhões para 330 milhões de reais. A partir de amanhã, os conselheiros do clube terão acesso à minuta que não poderá sair de uma sala do estádio, lado dos escritórios do Beira-Rio. Eles poderão analisar a minuta sempre acompanhados por um advogado, mas não é possível fotografar a minuta. Fotografam. É impressionante, cara. Os caras fotografam e largam na imprensa. Isso acontece na dupla Grenal. E é o seguinte, tu tem que ir acompanhado de um advogado contratado pelo Inter. Claro. Não é tu chegar, claro, eu trouxe não, um advogado óbvio. Pra ver. Não, então, o advogado de lá, o cara vai te acompanhar não lá. Não é acompanhar. Vai amarrar tuas mãos. Não, mas peraí. É qualquer lá minuta. Porque né? O que, Marcos? Primeiro. Teu time tem estádio, Marcos? Tem. Orlando Scarpelli. Tem título? Título? É. Tem vários títulos. Vários pra pagar no cartório, um monte. Não, esse ano. Esse ano, tem título esse ano, teu time. O maior campeão do campeonato catarinense é o Figueirense. Tá. Qual é a dúvida? A dúvida é um calhamaço, é um milhares negócio, de folhas. O que que as pessoas vão lá ler primeiro? A minuta do contrato. Por que vai o Lelê ler lá? Por exemplo, o Lelê vai lá. Ele é o mala, né? Ele é o mala, ele vai Lelê, lá. O Lelê vai. Vai ficar lendo. Não, mas é que tem gente que entende que vai lá e lê. É, exato. É o caso do Lelê. Era bom, tá, não vai entrar no mérito, né? Cara, bom, o cara consegue, um cara que entende, ele consegue analisar uma minuta. Nem quem entende vai entender. Em 15 minutos. Ah, mas aí o cara vai nas partes mais importantes, né? Quer ver quanto é que vai ser o papagaio e o papagaio. Cê, eu só quero. Imagina, se nós não lemos a minuta e já estamos discutindo ela, imagina ler. Tem que ler. Conselheiro, KG, tu é conselheiro do Grêmio, tá? Tu recebe todas as semanas na tua casa ou todos os meses a ata, sim, das reuniões do conselho. Né? Tu lês a ata, KG? Sem mais para o momento. Ex-presidente de Israel começa a cumprir pena por estupro. Bom. O ex-presidente Moshe Katsav, de 66 anos, violentou funcionárias quando era ministro do turismo nos anos 90. O Katsav, foi condenado a 7 anos de reclusão e é o primeiro presidente de Israel a ser detido. Caraca, meu. Não me diz que o Moshe fez isso aí, Magnata. O Moshe fez isso, cara. Ô, Toninho. Moshe. Moshe. Primeiro, ô, Toninho. Pô, meu, não me diz que pegaram o Moshe, meu. E aí, ô, Jacó, que vergonha, hein, Jacó? A gente tá rindo, mas é um assunto horrível. Me diz pra Moshe, não pegaram as menininhas lá do governo? A gente tá rindo, mas é um assunto delicado. Para, Marcos. É delicado. O que é isso? Eu sou totalmente contra o estupro, a não ser que a mulher não queira de jeito nenhum fazer sexo. Sempre que ele pode, ele idiota. É um idiota. Sempre que ele pode. 1:12, querido Marcelo e querido Marcelino. É verdade. A não ser que a mulher não queira de jeito nenhum, né? O que o cara vai fazer, né? O pessoal entendeu, cara. Não precisa repetir. O pessoal entendeu, Marcos. É que eu gosto de ficar torradinho, ó. Não me vem com carne no ponto. Não, eu também gosto torradinho. Americana é acusada de bater num guaxinim. É verdade. Pegou o guaxinim e matou um guaxinim. Não, é verdade. Texto, cara. E depois, com o guaxinim morto, é verdade, bateu com o guaxinim morto na porta da prefeitura. É agora verdade. Sim. Agora sim. Normal people body me. Mulher estava enfurecida porque corpo do animal não havia sido recolhido da rua. Viu só? É verdade. Ela pode ser processada por vandalismo e por ameaçar saúde pública. É verdade. Não ameaça saúde pública. Guaxininha é terrível, mano. É terrível. É verdade. A mulher usava uma camiseta Normal People Body Man. É jovem verdade. Jovem processa ex-sogra e pede indenização milionária em Nova York. Ah, olha aí, ó. É verdade. Viu a dica aí? Mohamed Shoman acusa a sogra de se intrometer na sua vida. É verdade. Que véia da última. Nação, ele diz que ela espalhou mentiras, como, por exemplo, que ele era broxa. É verdade. Essa é uma mentira das piores. É verdade. Como é que ela sabe, Marcelo? Viu, Cristina? Não se fala isso de um outro homem. Cristina é tua mulher? É verdade. Minha primeira mulher. A primeira. Você parou por causa disso. Minha primeira mulher era uma piranha. É verdade. E a segunda era uma porca. E a terceira? Uma vaca. A terceira era uma vaca, ficaram com a minha granja. É verdade. É verdade. Motorista bêbado bate em ônibus de blitz anti-álcool. Unidade móvel fazia teste do bafômetro em estrada da Carolina do Norte. Ah, lá na Carolina do Norte. Quando o motorista deu encheio. Deu encheio na blitz anti-álcool. É verdade, é uma forma de protestar, né, Marcelo? É uma forma de protesto. É uma boa ideia, hein, ó, Ricardo Ney. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica. É verdade. Balada segura. Acabe com as blitz na sua cidade. 8 pessoas ficaram feridas. E o bafômetro, Marcelo? Ninguém ficou ferido, pô. Não. 8 pessoas estavam no ônibus e ninguém ficou ferido. Você tem que ler o TP, Marcelo. Você não sabe da notícia. Tá passando muito rápido. É verdade, é verdade. Estoque do Marcelinho. E a nossa convidada de hoje, Rodaica. Que convidada, cara. Pra dar dicas. Tem convidada no quadro agora? Exatamente, pra dar dicas de moda. É verdade. Tá bom. Rodaica, uma salva de palmas, auditório. Rodaica, como é que é ser mulher nessa sociedade tão machista? É muito difícil, Marcelo. Pessoal muito machista. É muito machista. Olha, eu tô rodeada todos os dias por pessoas muito machistas. É muito difícil viver assim. É lamentável. É verdade, ganha menos, a mulher ganha menos. A mulher ganha menos, a mulher é explorada. É verdade. A mulher tem que ter vários trabalhos. O homem não valoriza. Mas o homem não valoriza. É uma vida sofrida, né? É muito difícil ser mulher. É uma vida sofrida. É muito difícil. É. É verdade. Por isso que a gente se apega nessas coisinhas, assim, né? É verdade. Fáceis, né? Tipo esmalte, sabe? É se apega nessas coisinhas, sabe? A vida da mulher é isso, é verdade, né? É verdade. É, A vida da mulher isso é esmalte, aí... é pulseira, é brinco, é roupa, é, é o trabalho, é, gente, é o sapato. Os acessórios. Na verdade, acessórios. A gente é muito consumista, né? Essa a gente é a não tem nada por dentro, cara, tudo por fora. Que era isso que eu tava botando agora embaixo dos olhos? É, corretivo, o meu programa é HB. Ah, tá. E é muito difícil também. Tem que saber como corrigir. É muito difícil corrigir o negócio, né? O HD acabou com várias atrizes da TV Globo, né, nos últimos tempos. Tá acabando. O programa é HD? É HD. E quantos gigas? Quantos gigas? Ah, olha, é 1 milhão de gigas. É 1 milhão de gigas. Ô, Marcelo, era isso, né? Era isso, é verdade, Pikachu. Obrigado. Quero mandar um abraço pros taxistas da Praça da Encol, todos ligados no Pretinho Básico neste momento. Obrigado, querido. Galerinha. Tamo junto. Vai daí, Mr. P. O cara era conhecido por tentar ganhar dinheiro em tudo quanto é coisa que fazia. Qualquer coisa era com o intuito da grana. Aí num dia apareceu na casa de um velho amigo, bateu na porta, disse pra ele: e aí, Pereirão, parceiro? Ô, Pereirão. Ô, Pereirão, da novela das oito? Aposto que tu não é capaz de adivinhar o que que eu vim fazer aqui, rapaz. Aí o Pereirão olhou pra ele: é simples, né? Tu veio aqui tentar arrancar dinheiro de mim, rapaz. Ó, Pereirão, só passei aqui pra te dar um abraço, rapaz, viu? Perdeu a aposta, me dá grana. E aí, Juliana? Isso, num futuro não muito distante, guris do PB apresentam o Planeta Atlântida 75 e após são recolhidos em casa geriátrica para descanso. Barbaruca, cara. Lula cura-se do câncer, é contratado por países europeus, vence a crise e é candidato a substituir o próximo Papa. Mesmo que o Lula consiga... Estamos precisando de um cara desse, cara. Que o Lula aprenda a linguagem dos sinais pra falar agora que ele não pode falar, ele vai falar errado, né? Porque falta um dedo. Mas, né? Na linguagem dos sinais. É um assunto muito presidente. Bom, é. Eu sou muito sério o câncer, cara. Tá, né, completamente errado. Vai continuar falando errado, né? Mas eu tenho um dedo que eu posso substituir, quer ver? Não. Agora tá destroncado esse, não tá, presidente? Celso Roth é contratado simultaneamente para treinar a dupla Grenal. Segundas, quartas e sextas, Beira-Rio. Terça e quinta e sábado, Arena. No sétimo dia, ele descansa. Romário e Pelé enfrentam-se em debate histórico para decidir quem é o melhor poeta. E aí, Pelé, quem é o melhor, Pelé? Tu ou Romário? E aí, Pelé? Sou eu. E as criancinhas, Pelé? As criancinhas. O Romário que domingo vai estar... As criancinhas que se... Romário vai estar no jogo do Derlei, domingo, isso, no Zequinha lá, de Aonde da Areia. Amigos do Romário, amigos do Danilo. Quem mandou as profecias do futuro aqui foi o Zé Adolfo, professor aposentado. Maravilhoso. Lá, mora na Coronel Massô, pertinho de casa. Ele. Olha aí. Quer o número também? Tem o número do celular, não é da casa. Não sei, alguém quer? Pode alguém ser. De quem, do Zé Adolfo? Depois eu pego. Não, o que, que ele faz de especial, professor assim? Professor aposentado, se tu prestasse atenção no programa... Não, mas de especial, o que ele faz? De especial pra eu querer o telefone dele. Manda material pro Pretinho. E hoje pela manhã me ligou uma grana às 8h30 da manhã lá. E eu, sim. Era o Jesus. Quem fala? Eu, quer falar com quem, amigo? Com o montador de armário. Eu monto no armário, armário, de vez em quando eu Será monto que esse no armário, cara não te ligou dentro do teu armário? Não, não, não, não tá. Eu tava do lado do armário. Vem que eu abrir teu armário aqui, eu tô aqui desde ontem à noite. Não vai abrir esse armário hoje, não, fica aí, pode ser que hoje de noite precise. E aí, quando é que? Perfil das mulheres gaúchas entre 20 e 30 anos. Maravilhosa! Adoro! Daica, segunda mulher gaúcha, independente, independente, bonita, nova, maquiada, com ombreira. Voltaram as ombreiras! Voltaram com tudo as ombreiras. Veio que veio, né? O nome disso é Babyliss? É Babyliss. Maravilhosa. Como sabe, né? Sabe tudo, sabe tudo. Mas ele faz trabalho com ar de teatro, com maquiagem. É que o Neila sabe tudo. Eu me maquio. Eu me maquio quase todo dia. Eu fico imaginando o Neila na infância. Deve ter apanhado muito, né, Neila? Muita palmada no bumbum. Só assim. Até hoje, né, Neila? Só assim pra se criar um bom artista. O artista tem que sofrer, tem que levar muita palmadinha no bumbum. Tem muito artista de malhação que não levou palmadinha no bumbum. De malhação. Mas tu tá aí pra isso, né, Neila? Tô aí pra isso, tô à disposição. Saiu uma pesquisa, saiu o resultado da pesquisa inteira hoje na Zero Hora. Ontem pelos sites já tinha alguma coisa, né? O e aí aqui tem alguns tópicos, por exemplo, as mulheres gaúchas entre 20 e 30 anos traem menos do que a média nacional. Elas olha estão que em mulher de valor. Terceiro lugar, atrás das cariocas e das paulistas. Em terceiro não, lugar, não é uma posição muito honrosa. Não, é muito bom. Pegou pódio, hein? Pegou pódio. Mas peraí, eu não sei se a pesquisa foi feita em todas as capitais. Acho que foram só 4 ou 5. Não, 17 capitais. Foram todas as capitais? Não, ah, 17, então foram todas. Em terceiro, não as, é coisa as mulheres de vocês são todas gaúchas? Sim. Sim. Então, é mesmo? Sim, sim. É. A tua é paulista? A minha carioca? A minha é paranaense. E as tuas, Marcos? As minhas, sim, são todas gaúchas. 17. Ah, dos 17. É, então não seria uma colocação muito agradável. Nada agradável. Não é de 17 estar em terceiro é uma coisa que preocupa realmente. Vê o homem gaúcho. Vê as catarinenses aí, catarinense as catarinenses. Não, mas ele não aponta... Ranking de traição. Mas sabe que a catarinense mente muito, né? É a menos traidora, a catarinense. As mulheres gaúchas são as que se sentem... As mulheres gaúchas são as que se sentem pressionadas a ter sucesso profissional. Entre todas do Brasil, são as que mais sentem pressão. Muitas alcançam esse sucesso ali na Farrapos. Esse tipo de pressão eu não faço com a mulher gaúcha. Não, para. Não, não. As mulheres gaúchas buscam mais aperfeiçoamento nos estados que as demais brasileiras. Nos estudos, Alô. Isso a gente falou. Isso é interessante. Estudam mais. Elas cuidam bastante da beleza, mas não muito da saúde. 28% das gaúchas entrevistadas já fizeram alguma cirurgia plástica. Quantos por cento? 28%. Sendo que entre 20 e 30 anos, ou seja, não é a cirurgia plástica reparadora. É. Não, peraí. Né? É o silicone, a maioria é silicone. Várias mulheres mentem, né, nessas pesquisas. É verdade. Tem muita gente tá... É maior esse número aí, pô. É. Mais de 40% das gaúchas realizam procedimentos estéticos para cuidar da beleza. Tá, mas isso aí é unha, né? Unha é procedimento. Não, não necessariamente. Não, procedimento estético é bronzeamento. Não, luzes. Não, é nada disso. Deixa o Taika responder as perguntas. O Botox, ele tá na lista. Procedimento estético são aqueles procedimentos mais incisivos, feitos com... Não é? Não, ele é estético, mas ele é uma coisa mais de beleza, entendeu? Não, ele não vai determinar que tu vai ter mais ou menos gordura no corpo, que tu vai tratar celulite ou tentar tirar estria, entendeu? É. São tratamentos, às vezes, com aparelhos, às vezes com cosméticos, que ajudam a mulher a se livrar das gordurinhas localizadas e tudo mais. Sim. Maioria das gaúchas de 20 a 30 anos é solteira. Somente 39% tem namorados. Olha aí, hein? Pô, tu vê até os 30, né? Porque, mas aí tem a questão da dedicação profissional, pela qual elas se sentem pressionadas, e o estudo, a especialização. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar daquele jeito. Vai, Porazinho! Olha, eu tenho aqui alguns filmes de pobre. Filme de pobre. É uma lista. Peraí, que o Maurício ficou pendente o ranking da traição catarinense. Não foi publicado ainda, cara. Eu vou atrás. Sua mulher é catarinense, Marcos? É paranaense. Deixa eu procurar Paraná. Paraná, vai procurar aí. Paraná não nos ouve, né? Não, então, Paraná melhor, não. É melhor não divulgar. Parece que a catarinense tá em último nessa lista, mas é a que mais mente no Brasil. Não, mas a catarinense é a que mais se preocupa com o corpo. Lembra que a gente falou ontem? A que mais está mais insatisfeita. Imagina sergipanas. Já desistiram. Olha aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço antes pro Edenilson Peixoto de Pelotas, que é o cara que faz o Frases Underline Pora no Twitter. Tá completando um ano que ele faz esse trabalho, beleza, aí de captura de algumas frases que eu digo aqui e outras que eu não digo, e enfim, estão lá. Bom, filmes de pobre enviados aqui por Luiz Carvalho. Luiz Ricardo Carvalho, de Blumenau. Cavaleiro, meu. Vamos. Cavaleiro. É, desculpa. O Aclinso? Quer? Ah, tô precisando. Filmes de pobre. A Fantástica Fábrica de Paçoca. entendi. Harry Pobre e a Câmera Sem Tecla. Curtindo a Vida Endividado. Boa! O Exorcismo de Girlene Cristina. Forrest Gump, o Contador de Latinhas. O Gato de Chinelos. O Silêncio dos Inadimplentes. Muito bom. 11 homens e uma vaga de emprego. Um abraço, Luiz Ricardo, Cavaleiro de Blumenau. Muito bom, foi o cara que escreveu, parabéns. Muito hein, bom. Meu. Luiz, excelente. Vai saber. Meu, mais um dado importante aqui, ó, sobre relacionamento. A gente tá falando sobre mulher, homem, pai, relação. Estresse é o principal motivo da briga entre os casais. 60% explodem com o companheiro ou com a companheira porque estão se sentindo estressados, o que não aconteceria em circunstâncias normais. As brigas são por gastos, falta de ajuda na casa e pagamento de contas. É bem gasto, simples, né? Ó, gastos é o homem reclamando. Falta de ajuda na casa, a mulher reclamando. Não, mas a mulher reclama também de gasto, cara. O financeiro é... Não, isso não. Aqui passa um pouco pelo que a gente falou agora há pouco, sabe por quê? Ah. Porque a mulher gaúcha, especialmente, pressionada... É, pelo sistema, a ser uma boa profissional, uma, né? A gente falou isso agora há pouco aqui. A mulher acaba preterindo os afazeres do lar, né? Em benefício do seu, da sua, da doação pro seu trabalho. Em média, os casais disseram ter tido cerca de 2 brigas por mês e admitiram ficar 2 dias depois sem falar com o companheiro. Bah, que paraíso. Ah, mas é uma média. É uma média boa, né? Assim. Vou brigar 2 mais. Brigas por mês. 2 briguinhas por mês. Tá tranquilo, cara. 2 briguinhas por mês tá ótimo. Tá aí, é bom. Tá, né? Tá ótimo. As brigas atrapalham a relação do casal e também afetam o relacionamento com os filhos e acabam refletindo na produtividade do trabalho. Uma coisa feia é brigar na frente dos filhos. Coisa, né, feia, gente? Brigar na frente dos não filhos. Não vamos brigar na frente dos filhos. Boa. Não vamos ficar falando mal do pai, dos seus filhos, para as suas crianças. Isso, boa, porra. Não precisa fazer isso. Não é recado pra ninguém, porque a minha mulher não faz esse tipo de coisa. Boa, porra, isso. Mas aí. Pra você, mulher, que, ou até pro marido que faz, não fale. Até pro marido é melhor. Não fale, não denigra a imagem do pai dos seus filhos ou da mãe dos seus filhos para os seus próprios filhos. Isso é muito feio, muito, gente. Muito feio. Aquele energúmeno. Coisa mais feia. Mas tem mulher que merece, né, Porã? Também tem isso, né? É, tem homem que dá motivo, né, Porã? Bom, mas aí... E outra aqui, ó, a vida sexual, obviamente, acaba sendo prejudicada. Claro. Quanto mais o casal briga, menos o casal acasala, né? Brinca. Quanto mais briga, menos brinca. O levantamento aponta que os contatos sexuais caem pela metade entre o casal e que 40% acabam recusando qualquer oportunidade com a cara à metade porque encheu o saco. Encheu o saco. Encheu o tubo. Aí tinha que sair, né? Aí tinha que largar. Encheu o saco, tem que largar, né? Mas encheu o saco por causa da briga, eu acho. Ah, sim, justamente, briga, né? Justamente. Depois... É tanta briga, é só briga. É bom, aí larga, né? Aí vai cada um pro seu lado. Lá, né? Em casa, o amor sempre fala mais alto. No caso, o meu amor, minha esposa, né? Sim. Fala mais alto. O teu amor, a tua esposa fala mais alto. A verdade no mundo é que a gente fala em pesquisa e não sei quantas brigas, assim, mas não tem casal perfeito, né? Todos brigam e brigam muito. Mas a briga é necessária. Não pode ter um casal que não briga. Tem um casal perfeito. Tem qual? Nelson Mandela com a mulher dele. Ele ficou 39 anos preso. Aí tem uma separação, né? Foi o casal mais perfeito. Sim, aí quando depois que ele foi solto, ele ficou 6 meses casado com ela. Esse cara aguentou. É, na se prisão, separou, é verdade. Dias quebrando pedra. Esse cara aguentou assédio sexual de companheiros de cela, os guardas chicoteando as costas dele. Por 39 anos ele aguentou firme na prisão. Firme, saiu vivo. Da prisão, foi pra casa, aguentou 6 meses a mulher. Pediu divórcio. É, eu não aguento mais. É verdade. Sim, ele fez uma coisa que lá na cadeia ele não podia fazer, que era ir embora, né? E aí realmente ela também teria ido. Não, mas se espera mais, perseverança de um cara que aguentou 39 anos de tortura, né? Mas ele não precisa aguentar a tortura que ele não precisa aguentar. Pois é, e o casamento é... Mas um casal que vive junto em condições normais, de temperatura e pressão, tem que brigar de vez em quando. Temperatura e pressão. É um termo químico, esse. Tem que brigar. Eu também acho. Tem que brigar. Aliás, gente que fala que não briga, eu não acredito e não acho normal. Não é normal. Claro. Claro, acho inclusive meio chato. São duas pessoas diferentes que estão vivendo de vez em quando alguma coisa acontece, né? Tá certo, é verdade. Em algum momento vai haver uma. Claro, uma discordância. Faz parte desse grande show que é o casamento, né, gente? É um show, né? É uma loucura o casamento. É uma das melhores coisas da vida. E é bom brigar de dia e de noite se amar, né? Fazer as pazes. E se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Classificados do Pretinho Básico. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vem outra Através deste anunciar para venda uma barraca iglu para quatro pessoas e um colchão inflável na Barbada, 160 pilas. Que barato isso aí, mano. Usei apenas duas vezes quando fui acampar. Agora os tempos mudaram, tem casa para cuidar, parará. Aproveitando que o Planeta 2012 tá chegando, fica aí a boa opção. A barraca é super prática de montar e o colchão também é de inflar. Agradeço a atenção. E-mail para vamosacampar@hotmail.com. Esse colchão de inflar, o cara tem que ficar soprando. Cara sopra. Fica soprando. Tem pulmão pra mas isso tem aí, umas bombinhas hoje em dia, compressorzinho, compressorzinho de ar. Bombinha eu tenho. Tem várias bombinhas lá que de repente uma dessas vai servir. Tem uma bomba. Estou vendendo o meu cicatriz. Olha. O engraçadinho tá vendendo o Escort, tá ligado? Escort, que agora é cicatriz. Ah, que malandro. É um Escort Hobby 1.6 gasolina, ano 93. Ou seja, só paga IPVA ano que vem, a última vez e nunca mais. Deixou de ser hobby há muito tempo. Ser hobby, passou cruz. Escort Cross. É um carro que está na família faz 12 anos. Era do meu pai, que faleceu ano passado vítima de câncer de pulmão por causa do cigarro. E agora está no nome de minha mãe, que precisa se desfazer do mesmo, já que as contas estão apertando. O carro foi todo reformado, pintado, motor feito, parte elétrica, tá tudo bala. Dizem aos que é o interessados... melhor carro. É o melhor carro do mundo, Scott. Quanto vale um carro desse aí? 10 pau. Deve ter um cheirinho de cigarro nos bancos, né? Impregnado. Não, mas foi reformado. Ô, Amir, tu vai economizar 2,5 pau, Almir. 7,5 pau o cara tá pedindo no Escort, Almir. Olha aí, ó, Almir. 7,5 pau, carro velho por aí, nesse ótimo estado de conservação, não se acha em qualquer lugar. O e-mail para contato é vendocicatriz@gmail.com. Cicatriz é com Z, tá? Cicatriz. Eu tô vendendo... Tô vendendo meu Escort também, que meu pai morreu. Vai lá. Morreu no acidente, o carro. Demoli o carro todo, mas tô vendendo com ele. Nunca bati. Gente, a Almir que tem helmet for motorcycle. And take your strong beer. Traz até você o capacete. Como é que é? Strong Beer. O capacete para motoqueiro com porta-garrafas. Olha aí. Quando você encaixa sua garrafinha de cerveja pra tomar na hora do semáforo. Porque isso é uma coisa que não tá clara no Código Brasileiro de Trânsito. É verdade. Tu não pode dirigir alcoolizado. É a moto do pilota. Ah, é verdade. Né? Então, tu tá baseado nessa brecha da lei, né, Almir? É verdade, é um capacete coquinho, super seguro. O capacete coquinho é o mais... coquinho não é seguro. É o mais seguro de todos. Não pode. Sim. Não o pode queixo, usar coquinho. Se tu quebrar o teu queixo, tu morre? Não morre. Não morre, é apenas um osso, gente. Quebra só o osso. Normal como quebrar um braço. Agora, tem que proteger? Cérebro. Cérebro. O cérebro do cara, porque é o cérebro que cuida das emoções. Que cuida das emoções e das coisas bonitas. Tá, gente? Então, tem suporte dos lados aqui, que nem a capacete do Chaves. Deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica. Faz capacetes com uma garrafa e pra duas garrafas. Boa ideia. Um lado e duas, uma de cada lado, entendeu? Uma de cada lado. Claro. E com, às vezes, também podia ter um... Canudinho. A mangueirinha direto na sua boca. Canudinho, que nem capacete de Fórmula 1. Tem canudinho? Claro. Às vezes podia fazer isso aí. Então vamos lá. Grátis na compra de um capacete com porta-garrafa, ganha um cupom que te dá um engradado de cerveja. Obrigado, Talmir. Quem nunca voltou pra reclamar? Tá esse ótimo. É nosso slogan. Obrigado, Almir.com.br. Abraço pro Luan Floresbal de Chaqueada e pro meu mecânico que tá arrumando o freio de mão do meu carro, o Cabecar, o Cabeça e o Oscar. Tá bem, Cabecar. Cabeça e Oscar. Exatamente. Ótimo, Almir. Enquanto isso, por falar em carro, você liga pro seu corretor de seguro e pede pra ele cotar o seu seguro com a HDI Seguros, que é de bate-pronto. Ligue já pro seu corretor. Show de intervalo. Voltamos em seguida. Estamos Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 20 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel é você. Sempre bem. E aí, doutor Alceu? E aí, doutor Alceu? E aí, doutor Pedro? Tudo bom, doutor Alceu? Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. O que é que tem pra hoje aí, doutor Alceu? O Beira-Rio vai mudar de nome, doutor Peter. É, não vai mudar de nome, doutor Alceu. Vai ter, doutor. Não Peter. Vai não, doutor Alceu. Vai ser Beira-Rio e mais o nome de quem comprar. Mas não vai mudar de nome. Vai receber aí, um novo nome. Receber um sobrenome, digamos doutor assim. Ficou brabo, doutor Peter? Não, não fiquei, doutor Alceu. Mas desculpa aí, vai mudar de nome. Não vai, cara. Não vai mudar de nome. As brigas mudar de nome se fosse assim, ó. Por exemplo, Olímpico Estádio Olímpico Arena do Grêmio. Mudou de nome. Ok? Olha, eu concordo. Quando a doutora Rodaica era solteira, ela mudou de nome, botou o nome a mais ali. Rodaica Parará. Isso é mudar de nome, o Fetter. Eu não sei se tu sabe, mas qualquer mudança. É uma mudança. Se enquadra. Mas o senhor me desculpa, mudar. Doutor Petra. Eu não queria agredir o Internacional. Eu vou tentar ser o conciliador. Vai haver uma transformação. Mudar nome, no nome. Sacanear o Grêmio não tá mudando também? Ah, não tá entendendo. É que o Fetter é doente. Doutor Alceu, eu sou doente. Ele ficou brabo, cara. Cala a boca, Maurício. Doutor Peter, foi aprovada a lei da Copa, doutor Peter. A lei da Copa? Tá liberada bebida alcoólica. É mesmo? É a lei Sócrates da Copa do Tu vê mais uma homenagem ao Sócrates, é, né, gente? A CBF pensa em tudo, né, cara? Não, fala uma coisa séria. Isso é sério? Claro, é não, sério. A lei é séria, mas não... Do Doutor Alceu, mas só na Copa. Só na Copa. O que é sério? Então que tá acho que não vai abrir pra esse meia não, entrada não, sei, e bebida alcoólica. A lei, o nome da lei é não, Sócrates. Não, não, não. Depois do Doutor Alceu, doutor Alceu. Ah, tá. Viajou. Tá, mas na Copa tá liberado, então, a bebida. Sim, vai abrir precedente. Aí o cara lá do que, sei lá, o estádio do Ijuí lá vai dizer, ó, eu também quero beber. Por que a FIFA pode ou não pode fazer? Não, não, parei um pouquinho, parei. É que a FIFA, no período da Copa do Mundo, tem uma legislação própria, ela legisla, ela tem uma ela toma conta do uma país. Uma constituição. Tem uma autonomia. É como se fosse uma constituição da FIFA, do esporte, entendeu? Da pipa. E tem uma marca de cerveja que é uma forte patrocinadora da Copa do Mundo. Eu acho certo, então, cara. Tem agora, que deixar beber. Agora tem que deixar no gauchão, que é difícil de assistir sóbrio. Principalmente, ou no catarinense, né? Meu Deus, o catarinense sóbrio, Marcílio Dias. Não, o gauchão também sóbrio, é brabo. Meu Deus, metropolitano e Marcílio Dias, sóbrio. Aí é doutor Peter, o William vai pro Palmeiras, doutor Peter. Williams? William? Ah, William. Do Havaí. William do Havaí, sim, cara. Sim. O Figueira tava interessado, vou dizer, vou contar em primeira mão pra vocês. Figueira também tava interessado, mas o Palmeiras é um time maior que o Figueirense. Acho que o William faz bem. O William é aquele que jogou no Grêmio? Ah. Sim. O William Batoré, que jogou no William Grêmio, Batoré. Jogou no Havaí. Felicidades pra ele. Felicidades pro Palmeiras. Apesar de ter um time muito ruim, o William fez 9 ou 10 ou 12 gols. O William foi um dos goleadores mas do campeonato. Mas aqui no Grêmio foi um desastre. No Grêmio, ó. Cara, mas no Havaí com um time ruim, ele fez um monte de gols. Aí é fácil, né? Como fácil, Maurício? Quando o time é ruim, o cara que é médio se destaca. O fácil é jogar no Barcelona, pô. Não, normalmente o cara, quando é mais ou menos joga o time ruim, ele sobressai, né? Geralmente é assim. Não é que ele se sobressaiu, pô. Tanto é verdade que o... Como era o nome daquele? O Josuel, não? Como é que é o... Josiel. Foi um estrondo, foi artilheiro no Paraná e depois se afundou quando jogou no Flamengo. Tanto é que eu me destaco quando jogo no time do Pretinho, né? É verdade, Bejoca. É o centroavante Bejoca. Tomara que não seja o caso do William, né? Fala, doutor Alceu. Era isso. Muito obrigado, doutor Alceu. Dá um abraço aqui, doutor Alceu. Vem cá, doutor Alceu. Fica bravo comigo. Que isso, doutor Alceu. Vem cá, dá um abraço aqui. Dá funcionário do banco, liga pro mineiro pra avisar. Alô, seu Josias, é do banco. Só pra avisar que a promissória venceu. Opa! E o Josias... Ah, sai, meu querido! Pra mim, podia ter perdido, empatado, até ido pros pênaltis. Eu não torço pra nenhuma promissória. Rapidinho, então. A cartomante tá vendo a sorte de um cliente na bola de cristal e ela diz, vejo uma morena que o fez sofrer muito no passado. Agora vejo uma loira Te fará sofrer muito no futuro. Ah, eu sei, a minha mulher pintou o cabelo. Os sites mais inúteis do mundo. Acesse aí pudim.com.br. Pudim? O site Pudim não tem absolutamente nada além da foto de um pudim. Ah, para. Pô, que legal. Pô, imagina a quantidade de acesso que tem isso, cara. Que é bom ver um pudim, né, cara? É bom ver um pudim, mas é aqui, isso. Aqui, cara, olha aqui, ó. É? Só um pudim. É um pudim. Eu prefiro. É bom, eu prefiro. Acesse aí agora zombo.com. Zombo. Nesse site você não encontra nada além de um homem com voz de japonês dando as boas-vindas a você. Zombo. E afirmando que você pode fazer o que quiser em zombo.com. A dúvida fica em o que fazer no site, já que não tem nada pra isso. É só o japa falando. Outro aqui, ó. Abriu. Site em inglês. David Bowie is very disappointed in you. .com. Tudo isso. David Bowie está muito decepcionado com você. Este site possui apenas uma imagem antiga do cantor David Bowie e uma pose de descontentamento com você. Agora, o motivo da decepção do site não informa. In you. Disappointed. Com dois P's. A decepção foi o Mick Jagger. Não, mas dá uma olhadinha, vê se aparece a cara dele meio desapontado. É legal isso. Disappointed in you. E outro aqui. Aparece, vira aqui. Não aparece e outro nada. É um instantsilvio.com. Instantsilvio.com. Neste site contém apenas uma foto do Silvio Santos e ao clicar na imagem, você ouve a risada mais famosa do Brasil. Chegou a hora. Vai falar que eu não tô bom hoje. As caravanas não chegaram. As caravanas pararam no meio do caminho para transar. Pararam para transar com a secretária. Pararam para transar com todo mundo, os evangélicos que estavam morrendo. As caravanas não chegaram para o caminho. Fazer muita força. Olha, isso me lembrou. Isso me lembrou das frases. Como é que é? As frases. Antes da morte. Não, frases intermináveis do. Quê? Não, de frases incompletas eu sou. As frases incompletas do. Uma mulher passeando pelo Maracanã lotado. Maracanã final lotado. Da Copa 2014. Passeando, Brasil e Argentina. Como é que é o nome do Maracanã, Marcos Piangers? É jornalista. Mário Filho. Mário Filho. E o nome do Beira Rio? Eu não tô nem aí pro Beira Rio, cara. Vai mudar de nome o Beira Rio, sabia? Vai mudar de nome. O nome do Beira Rio é José Pinheiro Borda. Vai ser. Ah, é isso aí. Vai ser Estádio Beira Rio Lojas Aldo. É só botar um dinheiro aí. É isso aí, Basicamente, pra botar esse nome. Basicamente é isso aí. O nome disso é name writing. É como o Allianz Arena lá em Munique. Isso, cara. isso aí. E fica bonito. Então a mulher tá no Maracanã. Né? Depende. Maracanã que vai custar R$1 bilhão os cofres públicos, depois vai ser entregue de mão beijada à iniciativa privada pra exploração. Maracanã lotado 2014, final da Copa do Mundo, Brasil e Itália. Itália, está lotado. Daqui a pouco ela vai vendo todos os setores lotados, todos. Mas nas cadeiras tem um cara sentado do lado de uma cadeira vazia. Foi, passou por todo mundo, chegou. Oi, esse lugar é seu? E o cara respondeu, sim. Há 2 anos eu comprei 2 ingressos, um pra mim e um pra minha mulher. Ah, e aí cadê sua mulher? Foi comprar cerveja? Porque pode vender cerveja durante a Copa do Mundo? Não, minha mulher faleceu. Puta que pariu. Essa é a primeira final de Copa do Mundo em 20 anos. Cara meio emocionado. Que a gente não assiste junto. Eu e a minha mulher. Eram aficionados, cara. Nossa, meus pesos. Parceria de uma vida, coisa linda, né? Mas você não tinha ninguém pra dar esse ingresso? Parentes, amigos, seus, dela? Eu tinha, mas tá todo mundo no enterro. Alexandre Sasaki! Feito! Vai dar erro, Daika! Caros PBs, conforme o pedido do Fetter, fui em busca de novos ouvintes para o PB. Obrigado! Mas não tive sucesso algum. Por quê? Sabe por quê, diz ela? Por quê? Porque todo mundo que eu conheço já é ouvinte. Feito! amigos, colegas, familiares, aí fica a dúvida. Ou eu conheço pouca gente, ou todo mundo tá ouvindo o PB. As duas coisas. Ouço o PB nos dois horários e quando não consigo ouvir ao vivo, ouço à noite no site. Boa. Um beijão pra todos, adoro vocês. Quem escreveu foi a Lili de Caxias. Olha a Lili. Olha a Lili. Bonitinho. A mesma campanha. O Lili joga hoje, né? Pela Liga dos Campeões. Putz, que barbaro. Mas é verdade. Vai pra gancho, hein? Aproveitar o gancho da Lili, né, KG? Falar um pouquinho mais de futebol. A gente fez a campanha. Se cada ouvinte conquistar um novo ouvinte, chegaremos a 4 milhões de ouvintes. A 4 milhões de ouvintes, é verdade. Ia ser muito legal a gente com 4 milhões de ouvintes. É a nossa meta pra 2012. Boa. E se cada ouvinte der um real pra gente, a gente teria 4 milhões de reais. Podemos botar o nosso que é um real pra cada ouvinte? Não é nada. Nada, nada. O que, que é 4 milhões pra nós? É muito. É tudo. É tudo. Realmente. Vai, Porazinho, vai. Sabe que no início do programa eu falei sobre o All Green e me atrapalhei ali nas histórias, né? Que na verdade quem jogou a bacia no All Green foi a mulher dele. Aí ele mudou de nome nele? Pra Al mesmo, Grey. Mesmo ele tendo feito aquela música. Ela jogou a bacia d'água quente nele? Enquanto ele tava na banheira. Ela não só jogou a bacia enquanto ele tava na banheira, como depois ela se matou. Depois. Bom, é problema dela, daquela, que ela fez depois. Depois daquela música, depois de tudo isso. Legal, coração, destas duas. Fez 32 isso. Graus a temperatura em Porto Alegre. YouTube falando de água quente. Um mas baita sol. Eu tomei uma sopa de cabelete hoje. Olha aqui. Não. Nós fazemos uma versão cover desse som aí. Ah, não. Okay? Vocês e o Big Mountain, né? A gente faz no reggae do Big Mountain. Vamos tocar Toca no Planeta. Legal. Ó, uma sonzeira, bicho rouco. Vocês quem sabe faz uma promoção com a rádio aí, cara. Fazer com um guarda-sol, cara. Tá tudo certo pro planeta? Já montaram o set list? Já montaram o set list pro planeta? Já mandamos, pô, vai ser uma sonzeira, velho. Manda uns 50 guarda-sol pra nós aí, então. Vamos fazer, então. Música tocar aí. Tá meio sem voz, hein, Cléo? Meio rouco hoje. É, hoje, né? Mas hoje, né? A hora. Cantou demais ontem, né? Mais na baixeira, né? Tá na baixeira. Mas faz o back vocal, né? Canto a parte do reggae, tá ligado? Faz o back, né, Magnata? Faz a parte do ragmuffin. Ragmuffin. Vai, Porazinho. Piada velha, piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. Escola de Música Marieta, pra você que tem o dedo fino de tanto tocar piano. Ah. Ei. A mulher chega do médico e fala pro marido: amor, amor, o médico me disse que eu preciso de terapia, você concorda? E aí o marido: mas é claro, amor, você precisa sim, precisa muito. Preciso mesmo, amor. Precisa sim, terapia cheia de louça. Mais um. 5 horas da manhã, um bêbado tá cambaleando na rua e para na frente do poste. Poste. Depois de ficar alguns segundos olhando para o dito cujo, ele fecha a mão e começa a bater no poste. Como se fosse uma porta. Nisso passa um gozador e mexe com ele. Aí, ô bebu! Não adianta bater, não tem ninguém em casa! É lógico que tem, a luz tá acesa! Tá bom. Chega! Aqui, ó, quem mandou a primeira piada foi o Ronaldo Rock Pinto. Pinto Rock. E diz que ama muito a Mayara. Ama muito a Mayara, a namorada dele. Ah, todos amamos. É muito bonito, eu vi as fotos. Olha essa louca. Quero mandar um grande abraço pro nosso querido amigo Nelson Quinto, que está nos ouvindo neste momento. Maravilhoso! É muito glamour ouvindo o Pretinho neste momento. É fino! No escritório do advogado, a viúva ouvia a leitura do testamento de seu finado marido atentamente. É, sinto muito, mas o senhor Euclides deixou tudo o que tinha para a casa de caridade da viúva pobre. Pai, não me diga, doutor! Mas e eu, doutor? Sim, a senhora é justamente tudo o que ele tinha. Tadinha da vovó! Tudo pode piorar, né, amigo? Deixa a Rodaica falar! Vai, Rodaica! Não, então. Não quero falar nada! Vai, então não fala! Rodaica! Maravilhoso! Rodaica! Machista! Não deixa a Rodaica falar! É programa tá muito machista hoje, então Rodaica, não vou me pronunciar. Das tendências, Rodaica. As tendências 2008. O nosso canto agora deu aquela sensação do time tá bem ir pra pressão, a torcida começa, daqui a pouco perde a bola. Perde a bola. Aí a torcida para. Dá aquela tristeza, né? É, nós achava que ia dar, mas não era. Eu tenho uma lista do que foi tendência em 2011, porque o ano tá acabando, sabe lá o que vem por aí. Ah, é. Foi tendência em 2011 o color blocking. Que é isso? Meu Deus. O que é o color blocking? É uma tendência. Tá, mano, uma tendência de usa moda. Onde? Na cabeça? Não, é roupa, vestimenta, entendeu? Rodaica, color blocking, a mistura de cores fortes, vivas, vibrantes, vários tons diferentes nas mesmas roupas. Restart. Quase restart. Rodaica, me responde uma coisa. Me responde só uma coisa, Rodaica. Fala, quando é que vai acabar o xadrez, Rodaica? Olha, o xadrez ainda vem um pouquinho no inverno. Ainda depois. Vem, mas por que todo mundo tem que usar xadrez hoje em dia, Rodaica? Pois é, o pessoal xadrez. Gosta, né? Tudo quanto usa? É rosa é só xadrez. Eu só tenho uma camisa xadrez. Só tem uma xadrez. Só uma. Oh, eu prefiro. Eu vou dar uma dica pra vocês que gostam de moda. Vocês vão no Stuttgart. Aonde? Se uma tendência chegou no Stuttgart, não é hora de parar de usar. O que é Stuttgart? Não, numa balada, assim, né? Numa balada do Pretinho. Qualquer balada do Pretinho. Você vai na balada do Pretinho. Se alguém estiver usando xadrez, por exemplo, é hora de parar. Por exemplo, sábado. Sábado em Chaxim, no francês Chachan, estaremos lá com a balada do Pretinho. Aê! Na maltaria. O que mais é tendência? Mais aí, Rodaica? O esmalte com efeito foi tendência em 2011. Nele usou muito. Efeitos, né? Assim, de brilho, de mudar a cor conforme a luz, entendeu? Isso tudo é uma coisa que o esmalte. Esmalte cor negra, assim. Também. Brilha no escuro. Brilha no escuro. Uau. Bate aquela luzinha azul, sabe? Já fica de outra cor. Neon. É, tem tudo isso. Esmalte neon. As espadrilhas foram. Que é isso? Ah, esquadrilha é o seguinte. A esquadrilha é um grupo de pessoas malvadas. O que é espadrilha? Não, isso é quadrilha, cara. É, a esquadrilha. A espadrilha é uma espécie de sandália que tá muito em moda no verão agora também, que ela tem, assim, o pezinho fechado na frente, pode ficar um pouquinho aberta no dedo. Atrás ela tem um salto mais reto, mais inteiro, e é um salto um pouco mais rústico, pode ser forrado com cordas ou coisa assim, vocês já devem ter visto. Interessante. Eu fico tentando explicar de um jeito assim, bem não, que vocês peguem, né? Aí ele é amarrado na perna, entendeu? Ah, ela sobe aquela fitinha, fica muito vai romano, meio amarradinha, meio romano. Vamos combinar que qualquer coisa que a mulher amarra na perna fica um espetáculo. Por exemplo, amarrar uma linguiça na perna não fica. Vai ficar também. Não fica. Olha que vai. Uma murcilha amarrada ali. eu vou querer. Mas rapadura. As saias longas foram tendência em 2011 e seguem agora pro verão. Saia longa. As estampas, muita estampa floral, o próprio xadrez que o Porã falou. As caveiras foram uma tendência forte e ainda estão. Sim. As rendas, as listras, a camisa jeans, o tricô e o crochê. Que agora, inclusive, crochê. No verão é perfeito pra usar. Ah, é? Crochêzinho. Crochê. A camisa jeans vai ser a nova camisa crochê. Xadrez, então. A camisa jeans no inverno, ela vai vir bem forte, assim. Vocês provavelmente terão uma. Eu vou estrear minha tanguinha de crochê lá em Fabrício. Aquela do cabelo. Aquela do cabelo, ele me emprestou. É muito sucesso, Cajê. Se tu fizer isso, é muito sucesso. Cara, a gente vai filmar. Imagina, a gente vai filmar na semana em Florianópolis, tu vai usar essa tanguinha. Tu te ferrou. E o Mr. P. Nós não vamos esquecer disso. Já combina mesmo. Outra coisa, Rodaica, eu quero perguntar quando é que vai voltar a camisa estampada havaiana. Não, melhor não. Havaiana. Aquela havaiana do surf, Ruth. Essa aí tu pode usar em fevereiro no carnaval. Ah, não, Rodaica. Resgata, porra. Camisas tão bonitas. Carnaval é um bom figurino pro carnaval. Não volta. Pode mais. Até botar um colarzinho havaiano junto. Volta porra, mais, aproveita o carnaval. Sobe os dois dedinhos indicadores e vai. Aproveita o carnaval, compra. Monta o teu guarda-roupa baseado nisso. E passa o ano todo. Estilo Magnum, né? Com bigodão e. Estilo Magnum, camisa havaiana. Show de bola. Demais, porra. Demais. Pega um clipe e vai pro carnaval que tá tudo resolvido. Tinha várias. Porã, não dá bola pro resto, cara. Usa o que tu tem a fim de usar. Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar, né? Porã, estampas como essas que tu tá falando, elas têm a tendência de engordar, então tu deve evitar. Não toma com problema com isso, Rodaica. Não, mas é que não. Engorda até as pessoas magras. Engorda até os magros. A verdade tem que ser dita, tá sim. Tá o quê? Até tu leva um problema ainda disso. Eu quero dizer pra vocês que o verdadeiro gordo perde 20 quilos e continua gordinho. Mas eu vou chegar lá. Isso aí, persevera e triunfa. Quantos quilos tu já perdeu? 20 quilos, exatamente. São 40 potes de margarina. 40 potes de margarina. Rodaica, agora tu... 40 potes de margarina. Cada pote tem 500 gramas. É verdade. Parabéns. São 20 parabéns, porra. Um ano e você parabéns. Na sua casa, eu nunca mais vou olhar os potes de margarina do mesmo jeito. Sabe quanto o Pedro Esmanioto pesa? Eu vou olhar no mercado, olha o porano ali, ó. Pedro Esmanioto pesa 117 quilos. Pedro Esmanioto, 20 anos. É muita margarina nesse corpo. É muita. Eu já pesei isso, cara. Quando eu tinha essa idade, 25, 26 anos, eu pesei 120 quilos. Mas tu também era gay? Caraca. Não, eu não era gay. Ah, tá. Ah, isso aí. Isso é uma coisa que pode acontecer na tua vida. O quê? Não, esse Esmanioto é ou já virou? É, bom. Esmanioto tem sérias tendências. Ele tá com o alvará já, ele pegou o alvará, não abriu a firma ainda. Mas o alvará ele já ganhou. Encaminhou todo. Tá bem, era isso, queridos. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br e pelos aplicativos para smartphones da Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos logo mais às 18h. Tudo belezinha. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel é você sempre bem. Vem aí o Geisio com o cabelo no espaguete.